Você está trabalhando com a pega Momo 1, Momo, transição frutinho, nível de voo 382. Aí da Momo 1, frutinho, 370. Pode voar direto o Momo, o Kong Bu? 7.3.2, ele vai direto Kong Bu. 7.4, vamos ver. 3600, estabilizada, freio no zero. Pouso autorizado no zero, em resposta laser à esquerda do aeroporto, próxima à avenida que cruza a cabeceira. 3600, ciente à esquerda, na avenida paralela, só confirmando, nessa posição mesmo, tá? A esquerda da nossa posição aqui é a avenida que cruza perpendicular ali a pista 1-0, a pista 17-35. Ok, gente, pode ser. É a avenida paralela. Obrigada, pessoal. É a esquerda da nossa aproximação, tá vendo? Azul sábado, boa noite, terceiro gol 098. 126, sendo controle 120 da Espanha 8, tá bom? 1208, obrigado, uma boa noite, tá 3197. São devia, São Rono, Tonco, da 3197. São Rono, 3207. 327, da 3197. Do you want to do? Bravo, Uniform,

registro para 2003, aqui em São José, no Chico, seja o final para 2003, eu tenho uma autorização para 2003. estação. Como está a estação? Eu estaria chegando para mais um 1-2-0-2-2. Tipo Ponte, está ligado. 2006, o time São José no 5, por lá de nosso segmento da equipe de pilotos que vem de São José, até São José. Anemia 074, me falou 55, liberado a Foxtrot, está autorizado no início da Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, para o 03. Zero, Última torre de voo 050, voo 4, também está aqui. Azul 597, continua a aproximação, marca a linha de última zero no ar. Posição prevista 4 e 9. próxima 0, última 0, no 5, vai passar o Miguel. 6, 4, 5, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 5, 9. Dois anos para a gente chegar de bom mais um.